Existe em nós algo que parece a esperança que cresce e cresce. É sentir que ao terminar tudo volta a começar, como um raio de luz no as peninhas não a deixe entrar. Cantemos juntas essa canção. E com asinhas para voar, e as peninhas não a deixe entrar. Cantemos juntas essa canção que enche de luz.